toda a beleza e tristeza do grande universo e do mundo em que vivemos. Vamos cantar a palavra em sua essência. Vamos caminhar junto com a inspiração. Cavalgar no mistério chamado vida, fazendo da rima uma grande canção. MC Fish está em casa. Smoke G está em casa. Shadow Rock está em casa. Hip Hop All Star, Hip Hop All Star. O raio surge nas manhãs de outono e inverno. É verão, e é com ele tomar aqui um grande sol. Desça e aqueça, desde o céu ao nosso chão. Quero correr, quero brincar, descalço pela terra. Quero soltar um grito em meio à multidão. E de repente sentir-se grande como Deus, ao mesmo tempo pequenino como um grão de feijão. Big Fish está em casa. MCA está em casa. Tila Rock está em casa. Hip Hop All Star, Hip Hop All Star. Tá todo mundo envolvido nessa situação. Hip Hop All Star, o palco das estrelas. E por que não? Na humildade o que eu quero é união. Dança no break ou cantando rap com satisfação. Se liga que o Hip Hop está aí. Desde 1987, 1988, 1989, o rap está aí, fazendo parte da minha vida. Você pode rir, você pode falar. O que você não pode é desacreditar que todo mundo que está aqui com mensagens e palavras pra você pensar. MT Bronx há muito tempo no ar, fazendo rap pra você dançar. Criminal G está em casa. Mr. Cocada tá em casa. Hélio Branco está em casa. Hip Hop All Star, Hip Hop All Star. A história foi construída por quem tem talento. História da Estação São Bento, você conhece? J.R. Blau, você conhece? Natanael Valêncio, você conhece? Claro que não, então, no que você está pensando? Rindo feito hiena, dançando feito gazela. E na entrevista vai dizer o quê? Eu te pergunto qual o motivo do porquê você canta. Analfabeto da cultura e da dança. Como dizia Sabotagem, o rap é compromisso, não é viagem. Talento é pra quem tem, eu tenho e você tem também. Naturalmente talento no gueto vai além. É pra quem tem talento, pode crer. Obrigado Nil, movimento em ritmo negro. O verdadeiro talento, Praça Roosevelt, sindicato negro. As pérolas do movimento, você conhece? Acho que não, você não sabe negão. A história do movimento existe vários irmãos. Se oriente e faça parte dessa inclusão. Yeah. Big Junior está em casa. Paulo Brown está em casa. Gladiador está em casa. Hip Hop All Star, Hip Hop All Star. BBS está em casa. Easy J está em casa. Tio Fast está em casa. Hip Hop All Star, Hip Hop All Star. Yeah. SP Hip Hop All Star. Valorizando a old school do hip hop. Desde 1987, 1988, 1989, 1900 e 2000 e pá!